tua mão recebe o que eu tô recebendo de Deus. A unção de Deus move este lugar. Fiel na adoração, aprenda a adorar. Você que está aqui, você que está em casa, qualquer lugar que você esteja, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Mergulhe neste rio de unção. Mergulhe no rio, no rio, no rio de Deus. As águas do Senhor. Oh. Invade os hospitais, invade os presídios. Oh, a unção de Deus liberta vidas, quebra cativeiro, despedaça os grilhões. A unção de Deus, a unção de Deus, a unção de Deus vai mover, vai mover, vai mover, vai libertar, vai sarar, vai purificar, vai renovar. Levanta a tua mão para confirmar. Deus está fazendo milagres. Deus está fazendo milagres. Sentindo a unção de Deus fluir aqui. Segura na mão da pessoa que está do teu lado. Eu estou vendo cheio de... Irmão, está cheio de gente aqui no reteté de Jeová. Irmão, eu sou do reteté de Jeová. Não é para me gabar, não, mas eu sou pentecostal, meu. Eu gosto de fogo. Eu nasci no fogo, eu vou subir no fogo. Cadê os pentecostais aí que nasceu no fogo? Vai subir no fogo. Cadê, cadê, cadê? Espírito Santo de Deus. Espírito Consolador. de ti. Fica aqui, não sai de dentro de mim, Consolador.